Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a esta bagunça que é o Projeto X. E hoje eu tô aqui com um time de elite pra gente falar do que interessa, né? Games e maldade, velho. E é isso aí. Porque eu creio que os games e a maldade está em todos nós. está em todo lugar. Mano, games e maldade andam juntos, velho. Oh, não, okay? Aí daqui a pouco o conselho de mães vai processar a gente antes da gente começar o episódio. Mas pra quem não sacou, galera, o tema de hoje é chefões, né? Chefões da onde? Dos games? Então a gente tem muito assunto pra falar, muita coisa pra discutir. Então antes de começarmos a falar mal dos chefões, ou falar bem deles, né? Porque tem sempre alguém que se rende a um chefão. Vamos apresentar os players de hoje. Quem que tá aqui hoje? Aqui é o Mug, e o pior chefão dos games é a vida social. É isso aí. É, basicamente, às vezes a gente esquece um pouquinho da vida social até conseguir matá-los. Não, a gente tem que matar a vida social, né? Não, peraí. A gente tem que esquecer realmente dela. A gente tem que ficar no chefão. É, eu concordo com a cabeça, porque vida social não serve pra nada. Não dá XP, não dá gold. Eu sou o Kiba e todos os dias eu enfrento um chefão de manhã, o despertador. É cruel ele. E ele é virtual, hein? Aqui é o cabeça e o chefão mais difícil dos games é a namorada. Você nunca vence e ela sempre vai voltar. Save point infinito, né, velho? Ixi, olha lá. Ixi. Então, fechando aqui nossa party, eu sou o Rods, o quarto player, e chefão é psicológico, né? Eu é acho que nem frio, pode crer. Nem fudendo, chefão é chefão mesmo. Então vamos lá, traumas, angústias e gostos à parte, hoje é o dia de falar de quem faz mal, ou de quem faz bem, dependendo da analogia, chefões. E antes de falar de chefões, o que são games? Alguém pode definir rápido? Games são jogos digitais feitos por empresas que querem ganhar aos custos de pessoas. Nós. Que se viciam neles. Nós. Ou seja, games são basicamente a indústria da frustração. É. Para isso que ela serve. A indústria entendeu? Da frustração. E dentro dessa indústria da frustração, a gente tem alguns obstáculos, né? Dentre eles, obstáculos final de cada etapa, né? Esses são os chefões. Eu gostei do trava-língua, indústria da frustração. Indústria não. Chefões normalmente são os vilões que a gente enfrenta quando joga videogame. Eles normalmente são muito difíceis de ser derrotados, na verdade mais os do passado, né? Os mais recentes estão ficando cada vez mais fáceis. Polêmica, hein? Polêmica. Enfim, e sempre trazem muita dor de cabeça aos jogadores. Seu objetivo quase sempre é dominar o mundo ou utilizar alguma riqueza ou objeto para obter fortuna, fama e poder. Ou ficar mais alto. Algumas vezes eles também podem apenas querer matar todo mundo sem controle, porque eles gostam disso. Oh, yeah. E cabe a nós, jogadores, pôr um fim nos seus objetivos inescrupulosos, utilizando nossos poderes e nossas habilidades. Oh, yeah. Normalmente, o chefão ele é o objetivo máximo. Ele é assim, é o impasse máximo pra você terminar um jogo. Ele é aquilo que você tá lutando contra desde o começo. Nem sempre. Não, na maioria das vezes. Às vezes o chefão mesmo só aparece lá pela metade, depois, enquanto isso você tá lutando com um chefinho, tá ligado? Ah, não, sim. Não, mas geralmente você tá numa condição que o chefão te colocou, mesmo você não sabendo disso. Mas assim, o chefão, na verdade, também ele serve pra dar aquela emoção, né? Porque assim, você terminar um jogo, sendo que a última coisa que você faz é pegar a bandeira do Mario, não tem a mesma explosão do que, por exemplo, você matar o Bowser no castelo, né? Ele traz um outro, uma explosão mesmo, um sentimento, uma vibração no final do jogo. Eu acho que tudo isso faz parte da experiência, né? Que é jogar um jogo, passar por aquelas situações aí diversas e tal. Eu acho que, inclusive, o chefão melhora essa experiência, porque se não tivesse um obstáculo grande... Oh, yeah. Não ia ter tanta graça você chegar naquele objetivo, entendeu? Com certeza. Pra mim isso é essencial. Tanto que eu acho que na vida real deveriam existir chefões. Mas existem, Rods. Indiretamente. Eu acho que são chefinhos esses da vida real. Chefinhos. Eles não têm uma dificuldade tão grande, né? Se a vida tivesse chefões, ela faria mais sentido, né? Quero viver uma epopeia, né? Mas eu acho assim, se a gente levar pro caso de vida real, eu acho que o chefão não é necessariamente alguém que a gente tem que derrotar, sabe? Pode ser um objetivo que a gente queira cumprir, que é muito difícil. Um TCC é um chefão? Um TCC é um chefão. Ah, moleque. Ah, entendi. Entendeu? Vixe. O TCC é o chefão e a Bank é o magma, né? A fase, né? Ela que tá lá pra te impedir o máximo possível, dificultar seu caminho. Não, na verdade, teve uma época que eu fazia umas analogias com a faculdade, brincando de faculdade com videogame, e eu falava que cada semestre era um mundo. Olha só. E cada matéria era uma fase desse mundo, entendeu? Então eu tava no mundo 1. E cada 1, prova era um chefão. É, e cada prova não, né? Cada final de semestre, assim. Na verdade, as provas integradas, que era uma por semestre. Vulgo e o DP eu continue, né? DP eu continue, né? Só que o problema é que você tem que pagar pra continuar, entendeu? É mais uma ficha, é o esquema, né, do fliperama. Nem no fliperama. Fliperama, né? Exato. Você paga outra ficha. Nada é de graça. Mas é isso aí. Voltando aí a bola da pauta, galera, a gente falou aí que chefão é um obstáculo importante, né? E mais que um obstáculo importante, ele faz parte da experiência, né, do que é terminar um videogame aí. E falando em experiência aí, nós, como jogadores, já tivemos aí nossas frustrações, alegrias e mágoas. E hoje é dia de falar isso, né? Hoje é dia de falar de chefão, de falar do que aconteceu, do que rolou. Quantas vezes a sua mãe já desligou seu videogame no chefão, entendeu? Nossa senhora! São situações assim que enaltecem assim, a jogatina, né? Nossa. Cara, eu já tive umas experiências bem bizarras, assim, com chefões. Na verdade, vocês falaram de fliperama... Pô, eu pensei que você ia falar com a mãe. Não, com a mãe não. Minha mãe era de boa. Brigas homéricas, né? Ah, então tá bom. Mas, na verdade, quando vocês falaram de fliperama, eu lembrei. Meu, quando a gente era mais novo, assim, eu muito não ia muito em fliperama porque minha mãe não deixava. Aliás, muito bem ela fez na minha vida. É, porque adiantou muita coisa, né? Quando a gente ia, tipo, eu ia às vezes com um amigo meu, ele ficava jogando e eu ficava olhando, né, tipo... E às vezes ele tava jogando lá The King of Fighters e tal, e... Porra, 98, eu acho, The King of Fighters 98, 98... E, mano, a gente ficava, agora é o último carinha, agora vai... Aí o cara se matava, tal, se matava e não matava o bicho, tipo, acabava a ficha, tá ligado? Nossa. Era muito bizarro. E às vezes o cara aí dava uns socos, assim, na máquina do flipper. Nossa. Mano, você vai quebrar, velho. Dá muita raiva. Então, aí eu vou defender meu gosto pessoal. Porque jogo de luta, ele tem um impedimento além do chefão, que é a porcaria da luta. É, pode crer. Não é fácil lutar no videogame. Dá uma raiva que dá vontade de você quebrar, tipo, o videogame, sabe? Ah, nossa. Pegar ele e jogar no chão, tá ligado? Mas... Eu já quebrei controle por causa de chefão, cara. Nossa. Ô, louco. Porra. Ah, com certeza. Mas puxando a bola aí do que vai falando de arcade, eu já contei isso em meio mundo, pra meio mundo, mas eu preciso contar aqui também, né? Porque eu tenho uma experiência, assim, com arcade muito, muito justa, assim, porque... O meu contato de arcade, ou melhor, o arcade, ele era um obstáculo entre a minha casa e a padaria. Obviamente, com o passar do tempo, eu notei esse obstáculo e notei que era legal, né? Mas eu, como todo bom jovem que pede dinheiro pra mãe pra gastar horas de diversão no fliperama com marginais, ela não deixou, óbvio. Por que não? Com marginais. Detalhe, marginal é meu amigo, né? Enfim. E aí, como que se deu a minha iniciação nos fliperamas aí? Eu aprendi que, assim, toda vez que eu ia buscar, sei lá, 5 pães, eu não comprava um pão, pegava essa grana do pão que valia uma ficha, e falava que eu tinha comido um pão no caminho. Nossa. Por isso que eu tinha demorado e por isso que tinha menos pão. Tá vendo? Hoje em dia você teria que comer os 5 pães, né, pra poder jogar uma ficha. Não. Óbvio que depois de uma semana, meu plano já tinha ido pro saco e minha mãe já me buscou em fliperama e não deu muito certo. Mas pelo menos foi legal enquanto durou, assim. Mas a partir disso, eu realmente frequentei um pouquinho, assim, fliperamas. Não tanto porque eu nunca tive, assim, fliperamas grandes perto da minha casa. Mas eu acho que o fliperama é uma experiência interessante. Coisa que talvez vale para um próximo episódio. Sim, com certeza. É, um episódio de fliperamas. Mas voltando aos chefões, porque acho que puxar a bola do fliperama é foda, porque... os primeiros chefões que a maioria das pessoas enfrentaram, pelo menos da nossa geração, assim, foi nos fliperamas, né? Não tem como dizer que não. Sim. E, cara, tem vários, sabe? Street Fighter, você tinha que matar o Mr. Bison lá. The King of Fighters, que eu não lembro quem era o vilão, mas... E tem que falar, o Bison era difícil, velho. O Bison era foda, o Bison eu lembro, porque foi um dos que eu mais joguei. Na verdade, eu joguei mais Street Fighter do que The King of Fighters. Mas, assim, o fliperama é a iniciação pra muita gente que joga videogame. Então, os primeiros chefões da nossa vida começaram nos fliperamas, né? O primeiro chefão é a ficha, né? O primeiro chefão é a ficha. O dinheiro, né? Você tem que seguir uma maneira de conseguir ela. Na verdade, os meus primeiros chefões não foram no flipper, cara. E eles foram as coisas, os primeiros chefões mais bizarros da minha vida, eu acho. Foi em Alex Kidd, você ganhava do chefão com Joaquim Pô. Com Joaquim Pô. Junkin, né? Era o Junkin. Isso, Alex Kidd, pra mim, na minha opinião, ele se passa numa sociedade utópica, velho. Que não tem mais conflito. Então você resolve as coisas com Joaquim Pô, velho. Olha que foda. Que analogia de paz, né? É. Se bem que você saía esmagando bastante escorpiões com motos, cara. Mas aí a sociedade oprimia, então não, escondia, né? Então... Aí não... Escondia. Isso aí não era nazista. É, então... Não, a prole não precisa saber disso. Em console de mesa, assim, eu com chefões eu tive uma iniciação meio fraca, porque um dos primeiros jogos que eu joguei foi o... Que eu consegui jogar, que tipo, eu era pequeno, meu irmão não deixava chegar perto dos videogames dele e tal. Quando eu consegui jogar a primeira vez, já tava na época do Nintendo 64. Então, o primeiro vilão que eu enfrentei, o primeiro chefão, foi o Bowser do Mario 64. E assim... Nossa. Ele é um dos mais fáceis de todos. Foi tarde, cara. Então. Foi muito tarde. Foi muito tarde. Ele é um dos mais fáceis de todos os chefões que tem aí, por aí, né? Então eu achava, é muito... Tipo, fácil, é muito cool matar o Bowser. É muito mainstream, né? É muito mainstream. Aí isso me desanimou um pouquinho com os chefões, porque as telas do Mario 64 são muito mais difíceis do que o Bowser. Ah, certo. Esse é um problema. Alguns jogos têm esse problema, do chefão ele ser frustrante comparando com o resto do jogo. Com relação ao jogo. Exato. Isso, legal. Mas aí, puxando a bola aí de chefão, de experiência, vamos falar de experiência com chefões antes da gente dividir eles, né? Como que foi a primeira vez aí que vocês encontraram um chefão? Quando que vocês perceberam que aquilo era um chefão? O que que é um chefão na memória infantil ou infeliz ou feliz de vocês? Como que foi essa experiência aí de vocês? Meu, olha, eu tinha encontrado primeiramente em Alex Kidd, mas pra mim eu nem associava aquilo com um chefão, cara. Eu tive pleno sabedoria com a palavra chefão com Mega Man. Porque aí você chega no chefão, vem um puta danger, tá ligado? Você sabe, ah, esse cara é um chefão. Entendeu? É um chefão. Porra, primeiro, seu mané, que na hora que você escolhe a fase, aparece o chefão. Você escolhe a fase pelo chefão. Ou você achou que ia jogar com o Cutman? Não, mas aí o que eu quero te falar é que, por exemplo, quando você chega lá e aparece Danger, só vem ele, aí você sabe. Tipo, na verdade, ainda nem vem ele, aí você sabe, agora é o chefão. É. Esse não é um subordinado de bosta, né? E o que eu quero falar de Mega Man é porque realmente ele dá pra te dar aquela sensação de chefão. Porque você vai ter várias fases... Em cada fase, um chefão diferente e depois os chefões Dr. finais. Dr. Willy com um orçamento gigante, né? Pra construir cidades temáticas baseadas no segredo. Dr. Willy é um... Na verdade, ele não é um chefão, né? Mas ele é um vilão, assim... Ele é o construtor do chefão. Ele é um vilão, né? Basicamente. Ele é um vilão, assim, que me agrada porque ele... Sabe, quanto maior o orçamento, melhor o vilão pra mim. Tá, então... Com certeza. Tem uma série legal na internet, vou deixar um link aí, o Mega Man morre ao final, tá mostrando depois do Mega Man, né? Então eu tenho uma imagem mega distorcida de Mega Man hoje pra falar de chefão. Mas falando aí de chefão, eu lembrei de uma coisa interessante, que assim, a gente, eu pelo menos chamo de chefão, mas não me lembro por que cagas d'água eu chamo de chefão. Quem que ensinou pra vocês que chefão é chefão? Alguém falou isso. Então, quando eu era mais jovem, eu não falava chefão, eu falava o último mestre. Nossa, caraca! O último mestre. Destaque! O último mestre. O último mestre. É nome de filme. Enfim, acho que hoje em dia se popularizou meio que o termo chefão, né? né, é que alguns jogos vinha com, tipo, o termo boss. É boss. Até é usado, o boss é usado. Ah, porra, você era fluente em inglês com 5 anos de idade, era isso? Não, alguém sabia e contou. Alguém inteligente que já era nerd na nossa época, mais velho, jogou aquele jogo, tipo, viu lá escrito boss e associou com a palavra chefão. Chefe, né? Chefe, no caso. E essa coisa se dissimou ao Brasil inteiro. É, hoje, tanto que hoje tem o chefão, que é o boss, e tem os mini-boss, né, que são os chefinhos. Chefinhos, entre aspas. Chefinhos. Sub-boss, né, depende da... E tem a terceira categoria que eu chamo, né, subordinados de bosta. são as tartarugas, não, são os... Os copas. Os copas. Ah, agora o conselho de mães copas vão processar a gente também. Hoje estamos com problema com as mães, né? É. Videogame é um negócio extremamente crítico, né? Tudo é má influência em videogame, mas aí é outra história. É, mas falando aí de experiência de chefão, eu queria também, pra fechar talvez até, eu queria dizer, eu tô lembrando aqui que acho que a primeira vez que eu percebi que um chefão era um chefão foi quando eu tava jogando algum jogo, eu não lembro nem o jogo, na verdade. Mas eu sei que todo mundo era igual, e o chefão, ele tinha sprite, era um personagem diferente, literalmente. Falei, poxa, você é diferente, né? Você deve ser alguma coisa. Você é especial. Só que, na verdade, não era o chefão. É que, assim, sei lá, eu sempre matava 3 inimigos e morria no quarto, que era diferente. Pra mim, aquele era o chefão. pra sua realidade, ele era o chefão. Pra minha realidade jovem, né, no Mega Drive, aquilo era o chefão. No Mega Drive, ih, polêmico. Opa, não, é porque Mega Drive é um videogame bom, né, a Sega é a melhor empresa de videogame atual. Isso é fácil. Pô, você viu a E3 da SEGA? Caralho, velho. É, a SEGA é tão boa que ela tava na E3 e fez uma conferência foda, né? Não, sacanagem, mas, ó, Dream Quest 4 eu ainda te espero, tá? tá vindo. É, tá vindo. Mas, fechando aí a experiência com chefões, né? A gente tem uma coisa legal, assim, que é a divisão de chefões, né? A gente percebe que os chefões, embora eles participam todo ano do Comitê do Mal, né, seguido por aquele filme muito legal que tá saindo, boa, lembrei. Aquele filme vai ser divertido, aliás. É Ralph quebrando tudo, não é? Alguma coisa assim? É Ralph alguma coisa. Eu sei em inglês, é Wreck Ralph, negócio assim. O melhor filme de videogames do mundo. Do mundo. Parece, né? Não, tô brincando. Tem o Indie Game The Movie também, que é muito bom, mas a animação, por hora, é esse aí. A gente tá muito ansioso. Tamo apostando. Os trailers saíram desse filme já há algum tempo até. E tá todo mundo mega hypado, né? Porque vai ser um filme de vilões e de mudança de perspectiva e tá ganhando um jabá aqui de graça, mas... Poxa... É isso aí. Vai ser um filmão. Mas parece ser bom, então vale a pena. Depois, né, a gente faz um cast sobre ele, se ele for muito bom mesmo. Mas vamos dividir aqui em tipos, gêneros e gostos, né? Na verdade, assim, essa classificação meio que não é oficial, tá? A gente que criou aqui pra exemplificar os tipos de chefões. Que era pra dar uma explicada melhor em como é cada um, pra gente poder comentar tal e dar umas risadas boas com cada tipo também. Isso. E alguns chefões aqui podem estar em mais de uma categoria, né? Não necessariamente porque eles estão em uma categoria, eles só pertencem a ela. Ah, exatamente. Com certeza, né? Regras são mutáveis, né? Vamos lembrar isso. Mas, lembrando que aqui ninguém é mega especialista em videogame, ninguém gastou anos e anos de pesquisa e investimento, né, nacional. Mesmo que gastamos, a gente também não quer dizer que somos especialistas. É, na verdade, a gente tem um mega especialista... Não, tô brincando. Sacanagem. A gente tá focando aqui nas nossas experiências pessoais, tanto aí que vocês perceberam aqui no cast, como tudo. Então, não tem consenso geral, nenhuma coisa aqui é verdade absoluta, galera. E se vocês acharem legal, assim, discutir, o comentário serve pra isso. E, aliás, é bem aceito o comentário e a opinião de vocês, e a gente pode até comentar depois. Eu não aceito opinião de ninguém. Então a gente fez aqui uma divisão de chefões, né, pra facilitar o nosso entendimento. E eu quero começar com o primeiro tipo, né? Qual que é o primeiro tipo, Mugiwara? É o chefão atrapalhado. Por que eu tenho que falar do atrapalhado? faz seu gênero, Mugi. Isso é bullying com a minha pessoa, mas tudo Qualquer bem. Qualquer referência com a realidade é mera coincidência. Bem, é o chefão que realmente é sem noção. Ele vive fazendo coisas idiotas, estúpidas e loucas, enquanto tenta cumprir seus objetivos, entre aspas. É, normalmente a jornada do herói começa por causa de alguma idiotice que ele fez, pá, ou não. Vulgo foi sem querer querendo. Eu acabei com o mundo, mas foi sem querer querendo. É o Vulgo. O que, que esse botão faz, né? Ele aperta e dá... É aquele vilão que o Mugi comentou no começo, aquele vilão que ele só é vilão porque ele quer ficar mais alto, sabe? Tendo como exemplos aí, a gente tem o Dr. Neo Cortex, de Crash Bandicoot. O melhor cavanhaque do mundo. Não, os vilões atrapalhados, eles são uma figura à parte, porque... Além deles serem maus, assim, normalmente eles não são tão maus quanto a gente gostaria que eles fossem. Mas apesar disso, eles são muito engraçados. Então, eles fazem as maldades deles, as loucuras deles, e a gente acaba dando risada com a merda que ele acaba fazendo. Exato. Por exemplo, o Atle de Portal 2. É, exatamente. Ah, boa. Muito bom, né? Só um detalhe do Neocortex também, a tatuagem, né? Uma linda tatuagem na testa, em forma de N. Talvez tenha teorias que seja uma tatuagem de chiclete, aquelas que você passa água. Eu acho. É verdade, há controvérsias. Aliás, eu aguardo ansiosamente pela volta do Neocortex aos videogames. Eu já me chamaram de Crash na escola. Já. Caraca, você girava? Você ficava girando igual louco? É, eu acho que sim. Mas aí o Crash criou tatuagens, virou uma má influência e eu pedi pra parar. Eu não quero mais isso, não. Na verdade, eu gostaria de jogar com o Neocortex e não com o Crash. Mas enfim. Pô. E seguindo aí a galeria de vilões, a gente tem outro tipo, né, Kiva? Agora a gente vai falar dos insistentes. Muitos insistentes até. Os vilões brasileiros. boa definição, porque esses vilões, eles são aqueles que irritam a gente de toda vez e tentando fazer a mesma coisa e nunca consegue, porque a gente é foda. Isso. Porra, já viu que não vai conseguir? Desiste, né? Vem outro vilão, saca? Podia ser assim. Tem emprego, né, meu? Tem planos do governo de te colocar de volta no mercado de trabalho. Existem esportes, né? Esportes. É, vai pro seguro-desemprego, melhor. Mas olha, eu acho que é por causa desses tipos de vilões que tem o filme do Ralph. É mais ou menos isso. Porque assim, esse vilão, por mais que ele nunca consiga completar o plano do mal que ele tem, sabe, na cabeça, eu quero... fazer aquilo e é isso, ele continua tentando inúmeras vezes. E às vezes, vez ou outra, ele até se alia com outras pessoas que são mais malvadas que ele, pra usar umas formas mais criativas, e mesmo assim não arruma nada, sabe? Aí normalmente eles são meio engraçados também, apesar de serem maus, né? Mas às vezes, é assim, tipo, às vezes esses vilões aparecem em muitos jogos, porque estão sempre tentando fazer a mesma coisa de uma forma diferente. E às vezes você pensa que ele é mais malvado, às vezes você vê ele mais cômico, então... Isso é o legal dele, ele meio que varia um pouco, apesar de estar sempre tentando o mesmo objetivo. Como exemplo aqui, eu posso falar o Bowser, do Mario, que ele tá sempre tentando buscar a princesa e nunca consegue. E tem também o Eggman, o Mr. Eggman, de Sonic. Mr. Eggman não, Robotnik. Robotnik. Senhor Robotnik. Eu me sinto ofendido, velho, eu vi Eggman, essa geração. É, agora é Eggman, né? Dá pra citar também o Dr. Willy, né? Isso. É, o Dr. Willy acho que entra nessa. Dr. Willy também. E aliás, eu acho que seria uma ótima combinação pegar o Bowser, o Robotnik e o Willy e os três iam ser amigos forever, cara. Daria um ótimo crossover, né, entre o Bowser, o Robotnik e o Dr. Willy, juntos no mesmo jogo. O Dr. Willy faz o robô pro Robotnik. Seria um bom crossover. Aliás, Sega, Nintendo e Capcom, escutem o que a gente tá falando aqui, por favor. Oh, yeah. Miyamoto está escutando agora. Um abraço. É, enfim. Mas eu concordo. E assim, parte desses vilões serem insistentes também é por causa da personalidade quase nula desses caras. Porque... É... É, você tem razão. O Bowser já falou alguma vez por que ele quer a princesa, né? Ninguém sabe. Pra mim, na minha opinião, é um amor platônico. Não pode, velho. Não pode, sabe por quê? O Bowser tem filhos. É, então. Ele tem a senhora Bowser. E o Bowser Jr. Amor extraconjugal, né, velho? Que bosta. Olha só. Mas eu tô com esses vilões porque, assim, por mais que eles tenham personalidade quase nula, eles são insistentes e, por serem insistentes, eles são muito carismáticos, né? E é isso que faz o drama de eles poderem querer sequestrar as princesas todas as vezes, né? Porque burrice tem limite, eu acho. Até porque se eles não fossem carismáticos, ia cansar um pouco. São duas franquias que não, teoricamente, não se cansam, né? Não ficam cansados. Tem até um vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Vai estar na postagem, inclusive. Que os filhos do Bowser se queixando com o Bowser, falando: porra, você quer que eu fique nesse castelo aqui de novo pra esperar o Mario de novo vir aqui e ganhar de mim de novo? Olha só. Paizão. Até os filhos já entenderam e o Bowser não. Esses vilões me lembram algumas pessoas velhas, hein? Mas deixa pra lá. Mas pulando aí, a gente tem a outra categoria aí, cabeça. Qual que é a próxima? Bem, seriam os chefões que são assustadores, né? Que assim, normalmente eles são o chefão assustador é o principal da série. Pra ele ter esse caráter mais sério, mais tenebroso, digamos assim, né? Ele sempre vai tentar colocar o personagem nas piores situações possíveis. E ele normalmente é difícil. Ele é um cara mais difícil pela seriedade, né? Você já tem essa linha do jogo mais sério, uma coisa do terror. Então normalmente é um pouco mais difícil. Ah, moleque. Na época que Resident Evil assustava, né? Resident Evil não sei nem ser tanto, mas jogos de tipo de terror mesmo, horror, tá ligado? Aqueles tipo, que dão susto. Esses cara, tipo, os chefões são muito absurdos, velho. É uma coisa que, tipo, eu já tenho paura de jogar o jogo de horror. Ah, o Resident Evil era, né? Ele tinha um caráter de terror antigamente. Tá, alguns exemplos desse tipo de chefão, normalmente a gente pode falar o Nemesis, né, de Resident Evil 3, que, pelo menos pra mim, deu muito susto na época, eu tinha muito medo, pô. Toca aí o esquilo dramático, né, velho? Não, e ele passava pelas portas. Porque às vezes, antigamente, você passava pela porta e falava: pô, tô tranquilo. Opa. Aí ele saía, ele passava pela porta também. Nossa, eu tinha muito medo. E o malandro, ele vinha andando, né, velho? Esse é o pior. É aquele vilão que não corre atrás de você. Ele vem andando. Tá ali. É aquela coisa: eu não preciso correr pra te matar. É, então, o cara tem meu reconhecimento. Na minha opinião, esse é um dos maiores chefões, assim, que tem, né? Porque ele dá medo de verdade em você, tá ligado? É, então, é aquela sensação de urgência. O Drácula também de Castlevania é pior ainda, porque pra mim é uma situação extremamente... tensa. Claustrofóbica e tensa, com certeza. Você tá presa lá naquela situação, lá naquele castelo esquisito dele. Você tá com o seu personagem e fala: rei dos vampiros, é agora. Normalmente, essa situação de você tá com medo, de você tá... você não tá sob o controle da situação, dificulta você jogar. Pô, eu já errei muito tiro no Nemesis por causa disso. Você fica: pô, peraí, deixa eu atirar daqui, senão ele me pega. E isso dificulta pra você. É, porque você tá tenso. Inclusive, acho que uma variável importante também nesses chefões é o cenário. Porque o cenário, ele tem o objetivo único e exclusivo de te ferrar. Mais ainda. Sim. Mais do que você... Não, é... De te assustar mais ainda. É, às vezes não é nem o medo, entendeu? Mas é o que te força a chegar ao seu extremo, a calcular quantas balas eu tenho, o que eu preciso fazer, ó, quantos corações me restam, né? Ó, se eu tomo uma porrada que tira 2,5 corações, quantas porradas eu posso tomar, entendeu? São coisas assim que te forçam a pensar, né? Coisa que é difícil, né? Na geração atual. É, você tem que calcular muito, às vezes. Mas eu acho que os chefões assustadores aí, além de, óbvio, dos jogos assustadores, né, de temática asiática, né? O que ferra a sua mente, né? Putz. Ah, sim. É aquele que acaba com a sua vida, né? Você nunca mais é o mesmo depois que você termina de jogar. Aquele você joga e não quer ter mais filho, não quer ter mais família, sabe? É a parada extremamente... Nunca mais quero viver. Isso, não, é absurdo, né? É que nem você ter sido acertado por um rolo da Perona, tá ligado? É. Eu digo que o dano desse chefão não é no seu personagem, é em você, porque... Em você? É. Isso aí. Enfim. Qual é o jeito mais fácil de acabar com o personagem? Matando quem controla. Pô, com certeza. Né? Se o jogo acaba com você, o personagem fica inútil. Ah, moleque. Então, eu quero puxar também a bola pros vilões overpower, né? Ou seja, é o vilão apelão pra caraca, né? É, perfeito. Ênfase no pra caraca. Qual é o nível de poder, né? Mais de 8 mil? Kakaroto mala, né, velho? Estragou o Vegeta. É de mais de 8 mil! É aquele vilão que, se você não ficar, tipo, 3 horas treinando pra chegar nele, você vai se foder, sabe? Na minha opinião, é aquele mais filha da puta, porque você fica apertando milhões de vezes. É aquele vilão que quebra o controle, na minha opinião. Pô, mas. Porque você fica tentando matar ele de todo jeito e não consegue, sabe? Isso. E no mínimo você morre umas 3 vezes pra conseguir. No mínimo? Depende da dificuldade, né? Vamos definir então formalmente aí então. Ele é tão poderoso que parece ser impossível de ser derrotado. Ênfase impossível de novo. Ele aparenta sempre estar acima do herói em questão de poder, grana, dinheiro, moral e sei lá, mulheres. Né? Então o Mook seria um chefão overpower? E ele exigirá um grande trabalho, né, pra ser vencido. Por quê? Porque o cara tem recursos infinitos, né? Sacanagem. Seja de força, seja por empatia do criador, né? Ou por nubice do usuário. Não, não, acho que o vilão apelão, ele não abusa da nubice. Ele massacra mais ainda que é noob. Não, não, você não está entendendo, Hotz, porque às vezes o vilão, ele não pode ser esse overpower mesmo no videogame, mas para aquela pessoa que é noob e não sabe direito como ganhar dele, ele é overpower pra ela. Não, mas aí depende, porque assim, tem gente que... Eu já vi gente que tem tique jogando, sabe? Tipo, tinha um cara que jogava jogo de corrida, tá ligado? E ele nunca conseguia fazer uma curva... Tipo, ele sempre fazia 2 curvas fechadas e uma aberta. E ele não percebia isso, entendeu? Então, se ele entrasse num circuito que quebrasse lá essa rotina dele, ele tinha um vilão overpower. Pode ser, também concordo, mano. Entendeu? Pode ser. É. Mas eu não acho que o vilão overpower ele se garante só na falha da pessoa. Ele tem uma habilidade mega apelística que faz ele ser overpower, então. Por si só, ele já é forte. Vamos lembrar de frustrações aqui. Quem não lembra do Shao Kahn do Mortal Kombat, né? Nossa senhora, é que assim... Shao Kahn maledeto. O Shao Kahn, ele tem um ponto que é aquela coisa dele ser um jogo de arcade, né? Então ele tem que consumir o seu dinheiro e acabar com suas fichas. Não, com certeza. Então ele tem que ser difícil. Bota aí, além do Shao Kahn e sua marreta infinita, quero botar o Rugal também, que maluco chato, cara. Ele, o... Comenta aqui o Galactus de Marvel vs Capcom. Ele mexe o braço e acaba com o seu HP. Eu vou além, Kibo. Os chefões das franquias da Capcom vs, que geralmente são gigantes, são mega pelões, tá ligado? Não. Vê o Apocalipse, vê o Onslaught, né? Que era o do Marvel vs Capcom. E do 2. Tem, meu, esses chefões gigantes geralmente são apelões, né? Não, aí a gente tem também o Seth. O Seth, que ele junta todas as habilidades dos outros personagens de Street Fighter 4. Pô, né? E usa, né? Ele usa tudo. É, eu digo que chefões, principalmente de jogos de luta, né, em arcade, são apelões por 2 motivos. Primeiro, porque ele é o chefão final. E o chefão final tem que ter algum... Um a mais, né? Parada mega apelona. E segundo, que por ser o chefão final, ele é o último obstáculo entre você e o sucesso, né, velho? Ou seja, aquele tempo que você gastou ganhando de todos os outros, você chega pra perder nele, entendeu? Não, então, ele é feito pra tirar sua alegria no final. Eu acho que nos arcades, quando você ganha do chefão final, ele deveria devolver sua moeda. E fechando aí a trupe do barulho de chefões apelões, tem o Lavos aí, do Chrono Trigger. Porque nem todo vilão overpower é só de arcade, também é de RPGs e afins. Sim, sim. Não, RPG é uma parada bem pior, porque você precisa ter preparo, né, pra enfrentar isso. Você precisa ter preparo, e não é só um negócio tipo de força bruta, entendeu? É um negócio de estratégia. Em inglês, estratégia, né? É, em russo? Strategovsky. Strategovsky. Não, não, né? Na verdade, não. Em russo, a estratégia tem você, né? A estratégia tem você. Mas o legal do chefão overpower é que, assim, ele, eu acho que é o ápice da superação na experiência de jogar videogame. Porque quando você ganha, velho, sei lá, tem que tocar uma parada tipo Karate Kid, assim. Você é o melhor, você conseguiu, sabe? Toca aí o We Are The Best, vai, vamos lá. É aquela hora que você levanta e grita: Adrian! Eu consegui! Eu fico imaginando uma pessoa comemorando, sabe, no fliperama. Já chamei minha mãe, já: mãe, eu ganhei do chefão, toma essa! Toma essa! Você falou que não ia conseguir nada jogando videogame? Toma essa! Salvei o mundo! Eu salvei o mundo! Mas a gente tem uma categoria importante também, chefões, que nem todo chefão, em teoria, ele quer o domínio total. Tem chefões que a gente pode achar que numa categoria interessante, né, Kiba? Bom, eu vou falar agora dos rivais, que, assim, eles são chefões, mas não necessariamente são vilões, né, da série. Aliás, ele pode até ajudar o jogador durante a história, né? Eles normalmente possuem um ego avantajado, são bem, se acham o tal... Geralmente porque eles são o tal mesmo. Eu... É, normalmente eles são o tal, né? Normalmente eles são mais legais do que o principal. É, normalmente dá vontade de você querer jogar com o rival, né, do cara normalmente. Mas ele remete... É por causa que, assim, enquanto o principal é aquele cara que, tipo, é você, que começa sendo, tipo, meio loser, tá ligado? O rival é aquele cara que você quer ser. Que é o cara boladão, tá ligado? É, o rival é o cara que vira pra você e fala, seja melhor. É, seja melhor pra me enfrentar no final, né? Porque ele sempre vai remeter uma batalha final, que normalmente é a mais importante do jogo, nos jogos em que o rival tem uma participação forte. E acho que como exemplo aqui eu posso usar o Green, né? Do Pokémon Red, Blue e Yellow. Gary fucking Carvalho, né, velho? É, Gary fucking Carvalho. O melhor antagonista do mundo. A hora que o Rods descobriu que não dava pra jogar com o Gary, ele desligou o Game Boy. Um outro exemplo que temos é o Rico de Kingdom Hearts 2. Tem até uma coisa mais complicada, que é um rival amoroso dentro da trama, entre aspas, né? É verdade. E na verdade, ele segue um pouco o perfil de Shonen, né? De manga Shonen. Ele é o vilão de uma e depois ele vira seu amiguinho, né? Mas enfim. E eu critico ainda mais ainda, cabeça, porque é amor infantil, velho. Olha que parada errada. É, olha só. Isso misturado com o fim do mundo, tá errado, né? E com Pateta no meio. Puta, que correto, não, da hora, muito bom. Pateta. Depois a gente pode citar também o Virgil de Devil May Cry 3, né, que... Ele é o gêmeo do Dante e que acaba sendo mais legal que ele, né? Pelo cabelo, ele põe o cabelo pra trás. Não, e o Virgil me lembra, assim, uma categoria que é a legião de clones e irmãos. Eu não sou muito fã do Dante, então pra mim o Verge é mais legal. Mas é bom, o rival ele tem aquele objetivo, né, de sempre trazer o protagonista pra uma meta real, né, porque é difícil você botar um objetivo top. Ó, meu Deus, vou derrotar aquele ser que é o... Vou derrotar o top top da galáxia, né? Não, você precisa de umas etapas, de um intermediário. E o rival, por às vezes crescer junto com o protagonista, ele torna o crescimento, né, mais natural, entendeu? Você não vê um negócio mega forçado, não. Vou dedicar minha vida toda pra derrotar aquele vilão. Não, né? Tem metas mais imediatas. O legal do rival é que, assim, ele... Tipo, você tá se matando de treinar, tá fazendo o máximo que você pode. E quando você vai enfrentar ele sempre parece que tá um passo na sua frente, sabe? Porra, eu me matei e o cara tá melhor que eu ainda. Ou ele faz que nem o Sr. Gary. Ele deixa você escolher o Pokémon primeiro. E pega o que tem a vantagem. Exato. Depois, filhinho do professor... É neto. Mimadinho de bola. Não, tô brincando. Ele escolhe, óbvio, seu Pokémon mais forte que você. O rival tem aquela coisa dele, ele forçar você sempre a ser o melhor. Não só ser o melhor quando você chega no chefão, no fim do jogo. Ele sempre, você vai ter sempre tá olhando pra frente e tá aquele cara na sua frente. Você fala, tem que passar ele. É, então, se eu parar de progredir, esse mané... Inclusive, eu achava legal... Na verdade, eu acho que os rivais, eles são um preparativo pro verdadeiro vilão. Algumas vezes. Não, muitas vezes o rival, ele se torna um amigo pra derrotar o vilão também. É porque ele não necessariamente tem relação com o vilão. É. Agora, uma coisa que eu queria ver, eu acho que eu, pelo menos, não vi, era um jogo, sei lá, que o rival progredisse ao mesmo tempo que você, sei lá, com o Maí, sabe? Você tá jogando um RPG, aí o rival faz, sei lá, o caminho 2, que você não escolheu, e ele vai progredindo, consegue os itens que o caminho 2 poderia dar, sei lá. Você tem um RPG, sei lá, um vai pelo fogo e outro vai pelo gelo. Aí você escolhe pelo gelo, então você tem megas itens congelados, e depois o seu rival, depois de batalhar algum tempo, vem com itens mais voltados a essa região de fogo e tal, alguma coisa assim mais real, assim. Eu achava interessante, né? Gary, no Game Boy, tinha uma coisa mais ou menos assim, não sei se vocês lembram, se você ganhasse dele, quando ele tinha o Eevee, se você ganhasse, virava uma coisa, se você perdesse, virava outra. Isso, então, isso eu acho legal, entendeu? No Yellow. Isso, no Yellow. E no final das contas, você enfrentava ele na sua melhor forma, né? Isso, ai, ai. O que faz dele ser o chefão do jogo, assim. Agora, então a gente vai falar talvez um dos mais fortes, mais conhecidos, aqueles que chamam mais atenção. Mais clichês também, por tabela. Nem tanto, hein? Sim, mais clichê, velho. Que são os vilões dominadores do mundo, né? Que é aquele cara que o que ele quer é dominar o mundo. Ele não tem nada, eu quero dominar o mundo, simplesmente. Ele acaba, normalmente, quando você tem um jogo com esse chefão, ele acaba tirando tudo que o seu personagem principal tem, que é o que dá a motivação pra ele seguir em frente, né? Ou seja, ele arranca a família, namorado e dinheiro. E o cachorro, importante. E o cachorro, né? Importante. E ele pega a menina que ele gostava. Não, agora sacanagem, é sacanagem, o máximo. Agora não, agora eu vou atrás de você, se mata, né? Ele tira tudo que o personagem principal tem, mas o objetivo dele é ser o top da balada, entendeu? É, ele acaba sendo sádico, né? Ele acaba sendo, por esse lado, um vilão sádico. E você acaba se comovendo com o personagem. Você fala, pô, olha o que o cara passou, entendeu? Ele mexe, acaba mexendo com você de uma forma um pouco diferente dos outros. Seguindo, assim, alguns exemplos de dominadores do mundo, a gente tem o Ganon, né, da série Legend of Zelda, e o Sigma, né, que a gente tem na série Mega Man X. Porra, velho, Sigma, filho da mãe. Eu acho, então, de longe, pra mim, essa é a minha categoria preferida de vilão, porque é o vilão que até certo ponto se deu bem, entendeu? Ele, um vilão que consegue acabar com o mundo, fazer acontecer uma distopia, que nem o Sigma, e o Ganondorf também fez em parte lá do Ocarina of Time, é o cara que não tá de brincadeira, entendeu? Geralmente, o protagonista não tem relação direta com esse vilão. Mas por vilão ter uma influência tão forte a nível global, né? É óbvio que o protagonista acaba sendo atingido por isso. E aí que a gente cria o monstro do protagonista, né? É o monstro. Eu acho que essa categoria de chefão, ela é meio voltada... Não voltada, mas é meio parecida com novela mexicana. Depende. Porque você tem o protagonista que ele é bonzinho e tal, e ele se ferra o jogo inteiro, sabe? E só se dá bem no final. Eu diria o inverso. Não é que essa categoria de vilão que domina o mundo é voltada à novela mexicana. É as novelas mexicanas que são voltadas aos games de vilões e dominadores do mundo. Com certeza. Muito importante. Bem ressaltado, Muga. Ah, sim. É uma boa colocação. Não, uma coisa que é interessante é que esse vilão, ele acaba sendo, assim, o mais malvado, entre aspas. Não, com certeza. Porque do momento que ele destrói o mundo, ele acaba com... Ele não tem limite. Não. Mugara, ele acabou com a padaria do velhinho que, tipo, te dava pão quando você era criança, sabe? Eu discordo de tudo, porque, pra mim, os melhores vilões são da próxima e última categoria. Não, tá. Não melhores vilões. São os mais... Eu quero dizer assim, aqueles que não têm escrúpulos. Eles não têm limites éticos e morais no que eles fazem. Eles querem acabar com o mundo. Os próximos também. Não, mas pera aí, Mugara. Ele é um cara que consegue mudar o mundo, velho. Que categoria mais superior que isso? Entendeu? O Ganondorf, ele queria lá usar a fucking profecia pra virar deus dos deuses, entendeu? Eu não lembro agora, entendeu? Mas é muito, muito caso que a gente vê até em outras mídias. É o cara que quer ser deus, o cara que tem um poder divino. É tudo nessa categoria que é a nível de acabar com o universo, acabar com o planeta, entendeu? E é uma maldade sem limite, né? E é uma parada que não é pessoal, entendeu? É muito, muito egoísmo, entendeu? Um cara que quer um ganho próprio, que tem os seus objetivos. Talvez um ou outro tenha tido uma infância triste, por isso se revoltou e não sei. É, às vezes ele tem um ponto de vista interessante, talvez, né? Ele vê o mundo, a vida, de um prisma até interessante em alguns casos. Inclusive, fãs de Zelda, eu queria ver o Ganon criança, velho. Ele devia ser muito feio. Não, mas eu acho que esse vilão, ele é o estilo mais inescrupuloso, sabe? De pessoa. Ah, com certeza. Mesmo quando ele não é uma pessoa, ele é o estilo tipo, mais inescrupuloso, né? Mas pra fechar assim, ele é o meu tipo favorito, porque assim, ele é o cara que tira tudo de você, que te deixa na merda, desculpa aí o termo, e você tem que se virar, cara, com o que você tem. Você sobrou um graveto e uma pedra, cara, então eu sou o guerreiro da pedra, entendeu? Se vira, mano. MacGyver. Então, tem que fazer acontecer, porque aquele cara não vai facilitar, entendeu? E eu acho interessante isso, eu acho interessantíssimo, inclusive. Um cara que tira todas as suas... Tira tudo de você, é uma parada absurda, entendeu? Imagina, Mugara, eu chegar na sua casa, te dar um tapa na cara, te tirar todos os seus videogames, sua tecnologia, e falar assim, o mundo será meu. Pegar seu gachapão de One Piece e botar fogo? Isso, e falar, o mundo será meu, não me atrapalhe, entendeu? Olha, mas eu discordo. Pra mim, os melhores vilões são dessa categoria, a última, que é dos vilões insanos. São os bosses que não sabem realmente o que eles querem da vida, mas eles são extremamente cruéis, malvados e completamente loucos. Vogo é o Auto da Compadecida, né? Não sei, só sei que é assim. É. Mas por que que, pra mim, eles são mais filhos da puta do que os dominadores do mundo? Eu vou tirar sarro infinito agora. Vilão tá loucona, né? Tá loucona. Porque, exatamente, mas é, velho. O cara, tipo, ele não tem, tipo, um objetivo claro, tá ligado? O objetivo dele é meio estranho. Você não sabe o que ele quer, é o caos, né? Tem gente que é assim, é. Mas ele é daquele jeito e ele é muito cruel. Ele chega a ser mais cruel do que os vilões dominadores do mundo. Porque ele tá ali, louco da vida. Então, tipo, ele não vai fazer um negócio que nem os... Em geral, o vilão que domina o mundo, ele faz tudo certinho. Então ele vai, tipo, tirar os seus dinheiros, tirar as suas mulheres, tirar a sua riqueza, porque ele tem essa ideia... Suas mulheres, você vive numa sociedade... É porque você é um sultão, você não entende. Ele vai tirar suas vadias, porque ele tem esse... porque você... Ele tem aquela ideia que ele... Você é aquele tipo de personagem que pode foder ele, entendeu? Já o personagem sano, ele vai te ferrar porque ele tá loucona da vida. E ele vai te ferrar muito mais, porque ele não vai te ferrar com o intuito que... Não, com certeza. Eu acho que o dano que esse vilão pode causar em você é maior, entendeu? Eu também concordo. Ele pode, sei lá, num belo dia dar um tapa na cara da sua mãe virtual e não tem motivo, entendeu? Exato. E você vai ficar muito puto com isso. Tem um motivo, entendeu? Eles têm um motivo, mas fica, tipo, uma coisa... Até você descobrir aquele motivo de por que ele ficou louco, de por que ele é insano, tipo, aí você já tá putaço com o cara porque ele te fodeu, entendeu? E algumas vezes até esses insanos, pra conseguir o que eles querem, às vezes eles não ligam nem pra própria integridade física. Às vezes, dependendo da situação... Dele mesmo, realmente. É o contrário do vilão. Como exemplo aqui, a gente tem o Coringa, de Batman Arkham City. Demais, né, velho? Esse merece um cast à parte, um cast só pra ele, porque... Coringa Cast, toca a vinheta. Why so serious? Coringa Cast. E o Zoran Lazarovic, que de Uncharted 2, que também é loucaça da vida. Isso. O Lazarovic, ele não é insano desde o começo, né? Ele não é igual o Coringa. Não, mas tem um momento que ele fica. Você vê que ele perde a cabeça e aí sim que ele se encaixa nessa categoria. Não é igual o Coringa, que é sempre insano. O Coringa é um vilão, assim, excepcional por diversas maneiras. Começou com uma palhaçada. E hoje, pra mim, ele é um dos maiores vilões, assim, de qualquer mídia do mundo, né? Por essa sensação do cara que quer causar o caos, que não tem objetivo, que pode fazer qualquer coisa, entendeu? Que é imprevisível, que ferra com o Batman, entendeu? Que é pra quem assistiu a Feira da Fruta, ele ainda quer comer a tia do Batman, que é outra coisa à parte. Então... O Coringa, ele é um vilão à parte, né? Não tem como não falar dele. Pra mim, ele é um vilão utópico, assim. O cara, ele tem meu respeito, porque não tem como você entender um cara desse, entendeu? Não tem como entender. Ele chega te fodendo e você não entende porque ele tá te fodendo. E ele faz pelo prazer de fazer. Exato. E assim, pra mim o Coringa é o melhor vilão que existe, assim, tudo, em qualquer tipo de mídia. E assim, só pelo jogo, talvez você não tenha essa impressão, vocês vão achar, jogar o jogo e falar, pô, eles estão exagerando, mas se você acompanha o Coringa no quadrinho, até nos filmes, você vai ver, cara, é um personagem impressionante, assim. Sem igual. Não, demais, demais, cara. E no Arkham City o cara se ferra e continua, velho, entendeu? E no Arkham City ele usa o próprio, entre aspas, pra não dar spoiler, a debilidade dele pra afetar o Batman. É, então. E assim, é impressionante. Maluco de primeira. É isso aí. Então essas são as nossas categorias que a gente definiu aqui pra separar os chefões. Se você, pessoa inteligente que tá escutando a gente agora, tiver alguma sugestão, a gente tá aberto a isso, né? A gente quer ouvir a sua sugestão de vilões. A gente pode ter esquecido alguma coisa também, vocês podem colocar coisas novas também. Isso. E se quer criar uma categoria nova, cria. Whatever. Vilões mexicanos que gostam de dançar hula, entendeu? Sabe, alguma coisa assim, pode trazer, entendeu? É interessante. E mais do que isso, assim, porque o vilão nada mais é do que um confronto pessoal. Cada um tem aquela experiência que marcou. Por isso, eu vou puxar a bola pra outro quadro aqui, eu acho que é talvez um quadro final pra gente aqui, que são os vilões que marcaram a gente aqui, o que vos fala, né? Por que que eles marcaram, né? O que que fizeram eles marcar a gente e tal. E são diversos vilões, diversos motivos. E, bah, então puxa o bastão aí de vilões aí, vamos lá. Bom, um chefão, assim, na verdade os chefões que marcaram pra mim são vários, tanto que foi até meio difícil de eu escolher, né? Mas um que marcou muito, assim, que é bem recente até, foi uma dupla de chefões, que são o N e o Getsis de Pokémon Black e White. Pokéfag, mano. Tô brincando. Eu, como um Pokéfã, não poderia deixar de falar deles aqui. Eu escolhi eles porque eles são uma dupla bem enigmática, sabe? Porque no começo, assim, você fica, será que ele é um vilão mesmo? Qual é a dele e tal? Às vezes ele aparece como rival, né? O N, ele tem às vezes a impressão de ser um rival. O N, ele me lembra muito um rival, mas ele não é um rival. Na verdade, ele é um vilão. Pra mim, ele é um vilão e ele acaba sendo um dos chefões do jogo, né? E o Getz acaba sendo mais chefão que o N. O Getz é mais filho da mãe. Dando um spoiler aí, o Getz está controlando o N. Meus ouvidos! Oh. Ah, não! Spoilers! Muito spoiler. Spoilers! Não, mas só uma rapidinho, uma coisa interessante dessa dupla é que acho que pela primeira vez em Pokémon, eles implantam em você uma nova ideologia com relação aos Pokémon que você para e se pergunta. Eu tô fazendo a coisa certa. O jogo, ele me questiona isso quando eu tô jogando. Eu tô fazendo a coisa certa em fazer briga de galo, sabe? É. Essa é a questão. E o Getz e o N, eles são cheios de mistérios, sabe? Você fica, meu, o que que eles querem, né? Qual é o objetivo deles? Pra quem é fã de Pokémon, jogos de Pokémon, o N e o Getz, eles são, tipo, chefões legais, porque é o primeiro Pokémon com uma história muito, muito overpower, entendeu? Então, os outros não têm uma história tão bem abordada. Eles são uma dupla, mas eles se encaixam em tipos diferentes. Na minha opinião, o N, ele é mais pro lado rival, e o Getz é mais pro lado dominador do mundo, sabe? Porque o que o Getz quer é dominar o mundo. Eu acho interessante, assim, esse, pra fechar, porque, assim, esses são vilões que questionam os seus conceitos, entendeu? Ele fala, ó, o que que você tá fazendo? Tá legal, não tá? O que que você é, entendeu? Ele te bota na parede, cara, fala, ó, e aí, você acha que tá fazendo certo mesmo, seu garotinho? E é importante, importante isso, um cara que questiona também, porque nem sempre o protagonista tá certo. Ou vocês acham que é certo um garoto de gorro verde invadir a sua casa, pegar a sua vasilha e tacar no chão, entendeu? E levar as economias da sua família, que seriam pra pagar a faculdade do seu filho. E eles têm um peso muito grande, porque eles questionam uma coisa que tá com você desde, sei lá, seus 10 anos. Você fala, peraí, será que tudo isso que eu vivi de Pokémon até agora tá errado? Pra mim isso foi muito interessante. Puxando aí a minha opinião, o meu primeiro chefão é o chefão que, pra mim, ele tá desde o começo dos tempos. Que ele não é físico, ele é um chefão conceitual. Qual que é o meu chefão? É o tempo, velho. Porque o tempo, ele é um chefão desde os primórdios do videogame, entendeu? Ele tá lá pra te botar pressão, entendeu? Tempo é o vilão do Tetris, é o vilão do Pac-Man, ele é o vilão do... No Tetris é pesado, velho. Pode crer, cara. Ele é o vilão do Atari quase inteiro, entendeu? Ele é um vilão, assim, que a gente não percebe o quão importante ele tá na história dos videogames, assim. Porque brigar com o tempo, às vezes, é brigar com você mesmo, cara. Porque você tá brigando pro seu melhor. É o Ghost no Mario Kart, entendeu? Tem um milhão de coisas, assim, que o tempo faz. É o Cronos, entendeu? Tem um monte. O Cronos. Então... É, eu acho que essa seleção sua foi épica, Rods. Mas realmente, cara. E o tempo você nunca vence, né? Você nunca vai vencer o tempo. Eu continuo aqui, que o tempo é o maior inimigo da humanidade, velho. Seja em videogame, seja na vida real, entendeu? Puta, cara, isso foi filósofo, velho. Esse cast acabou de sair da categoria de jogos pra entrar na categoria de filosofia, cara. Caraca. Eu vos questiono, o que vocês estão fazendo com o seu tempo? Como vocês gastam... Escutando o podcast do Projeto X, oh yeah. E o que vocês gastam durante seus RPG? Vocês estão administrando ele legal no RPG? Vocês estão fazendo isso certo no joguinho de corrida? Vocês estão fazendo isso certo no jogo de luta? Porque até no jogo de luta o tempo é vilão, entendeu? Então é isso aí. O tempo é o vilão universal. Eu, pelo jeito, eu não tenho aqui nenhuma contra-opinião, né? Porque é unânime, né? Fica a dica assim, velho. E assim, o tempo vai te superar, porque a velhice vem com o tempo. E você não consegue também negar, cara. Olha que lindo isso, velho. Nossa, o Rod está filósofo demais, vamos parar por aqui. Que lindo! É isso aí, galera, o tempo é implacável, em palavras amigas. Vamos lá, eu vou falar aqui de um dos vilões que pra mim foi o vilão mais marcante na minha infância e que me marca até hoje, porque é uma das séries que eu mais gosto de jogos, e é o Sephiroth, de Final Fantasy VII. Cara, é um vilão que ele se enquadra em duas categorias que a gente falou, na verdade. Pra começo de conversa, o Sephiroth, ele é um herói lendário que se torna antagonista em toda a história por ficar insano, por ele ficar louco da vida. E por isso mesmo, ele se enquadra em duas categorias. Como ele é um herói lendário, ele é overpower e ele se torna louco. Ele entra também em insano. Cara, ele é o cara mais filho da mãe de se derrotar e de você querer, tipo, achar ele muito style também ao mesmo tempo. Em palavras amigas aqui também, e gay. Complementando. É, exatamente. Eu acho que esse Sephiroth, ele é meio... é um vilão para as fangirls. E pro Mugiwara, né? Quem conhece bem a história de Final Fantasy VII, jogou Final Fantasy VII e depois jogou Chris Core do PSP, sabe o que eu tô falando. Pra mim, o Sephiroth, ele tem um grande plot que chega a ser até quase maior do que o Cloud, que é o principal do Final Fantasy VII. Pra mim, o plot do Sephiroth, ele se iguala se você pegar o plot do Zack e somar com o Zack do Cloud. Entendeu? Porque o Sephiroth, ele tá ali desde o início dos tempos, sendo o Soldier Elite, e o Zack, ele foi no Chris Core, e o Cloud, ele foi no Final Fantasy VII normal. Então, tipo, o Sephiroth, ele com toda a história do Final Fantasy VII, entendeu? Mas pra fechar o Sephiroth aí, legal, o Sephiroth, pelo menos, ele tem um requisito que eu acho importante. Que todo personagem foda de verdade tem cabelo branco. Ele tem cabelo branco, grande, longo. Fechou, fechou. Ah, esse chefão que eu vou falar agora, ele é um chefão até bem recente. Eu acho que ele vai ser meio controverso com quem jogou. Que é o Mr. Freeze, né, do Batman Arkham City. Ele não é um chefão como, por exemplo, o Sephiroth, ele não é overpower, ele não é um chefão que a CG dele é linda, que você tá tenso porque você quer ganhar dele, mas o gameplay em torno de ganhar dele é legal. Porque assim, eu vou explicar rapidamente, ele não é igual aos outros chefões do Arkham City, que é decorar padrão, né, você decora o padrão do personagem e com isso você mata, não. É, chefões da vida são assim, né? É o padrão, né, você decora o padrão e vai pela tangente. O Mr. Freeze é o seguinte, ele se adapta à sua jogabilidade. Então, por exemplo, se você vai agachado e dá o golpe nele por trás, ele, no próxima vez, ele não vai cair nesse golpe. A armadura dele se adapta, por exemplo, soltando faísca na parte de trás, impedindo você de acertar ele daquele jeito. Ah, legal. É. E o que eu acho interessante nele é que ele te obriga a pensar como o Batman nesse ponto. Você tem que ser o Batman, porque você tem que ver todos os pontos que o cenário e o seu armamento te dá pra enfrentar o Mr. Freeze. E, inclusive, o Mr. Freeze tem uma motivação legal, né, com a origem dele lá, de querer ressuscitar a mulher dele, né, que tá presa. Mas ele se perde dentro do objetivo dele, entendeu? E que beira a loucura, como a maioria dos personagens do Batman também. Uma análise bem fria. gostei do trocadilho. Só voltando assim, eu acho que pra mim foi um dos momentos de maior imersão no jogo, que ali eu falei, cara, agora eu tenho que me virar, entendeu? Agora eu vou ter que ver o que eu tenho e ir pra cima. Ah, legal, legal. Minha segunda seleção de chefões, assim, eu acho que é um dos chefões do tipo Overpower, que é o Tinhoso, de Guitar Hero 3. Ah, moleque. O Lu, né? Vulgo Lu. É o Lu. Pra mim ele é o Tinhoso, eu falo capeta mesmo, porque você tem que derrotar o capeta no Guitar Hero 3. Ô, capeta! Na verdade, não derrotar, né? Você tem que tocar mais guitarra do que o capeta. Porque a gente aprende na cultura pop que o capeta não recusa desafios de guitarra, entendeu? É, exatamente! Aliás, o capeta sola na guitarra como ninguém. Demais! É extremamente difícil derrotá-lo no jogo, por isso que ele é um chefão que marca. Não, com certeza. Eu vou falar, até hoje no Expert eu não consegui ganhar do Lu. Ele não erra. Como que eu vou ganhar do cara que não erra? Ele não erra, ele é impossível. Pra mim ele é impossível, ele é praticamente impossível de ser derrotado. Tem gente que ganha, né? Aquelas crianças de 11 anos que ganham da gente. Que isso. Mas... aqueles coreanos de 5 anos, tá ligado? Mas assim, eu acho que é uma boa seleção pelo fato de ser um chefão que marca a gente, porque a gente se mata pra derrotar ele e muitas vezes não consegue. Da reza a lenda que na Coreia o teste de mobilidade pra tirar carta é tocar com o Lu no Expert, né? Mas aí, sem sacanagem, esse foi uma vez que eu quebrei o controle do videogame. Ah, é? Pô, louco. Porque eu tava jogando Guitar Hero no controle, não tinha guitarra ainda. Ufa. Mano, eu tenho medo do cabeça, velho. E o controle já tava ruim. Os L e R não foram feitos pra serem apertados com a velocidade do Guitar Hero. Então estraga muito rápido. E eu comecei a errar por causa disso. Eu fiquei puto, desculpa a palavra. E, cara, joguei o controle na parede. Despedaçou, abriu o controle... Era pirata, né? Por favor. Não, era pirata. Eu tenho medo do cabeça, velho. É porque pirataria é coisa do capeta. Cara, não, eu fiquei muito bravo. E aí você tava jogando no cenário dele. Tá vendo? Eu tava jogando no cenário dele com as armas dele, né? Então... É... Todo errado. Por isso que eu não ganhei até hoje. Não tinha como vencer. Não tinha como vencer. Vou levantar aqui como meu último chefão. E também a experiência geral de console geral são chefões de arcade, né? E eu vou trazer o chefão do melhor jogo de arcade do mundo, que é The King of Fighters. E no caso, pra mim, assim, o The King, ele tem, pelo menos no início dele, ele tem chefões muito importantes. E eu vou levantar o chefão mais importante do mundo, que é o Rugal Bernstein, né? O mega milionário, né? Que queria um desafio maior. Ele tem início, né? No The King of Fighters 94. E o objetivo dele é achar o lutador mais forte, porque... Ele, no começo, ele é mega monomaníaco aí pra achar lutadores mais fortes, e ele quer derrotar todos os lutadores mais fortes, e ele motiva os lutadores mais fortes a lutarem contra ele, entendeu? Mas assim, eu acho o Rugal um chefão forte, não só pela história dele, mas pela jogabilidade filha da mãe coreanística, velho, dele. Porque o cara, velho, ele tem tudo, todos os arsenais possíveis pra te derrotar num jogo de luta. Todos os golpes deles têm prioridade em cima dos seus, ou seja, se você tacar um golpe fraco e ele tacar o dele vai destruir o seu, não vai nem quebrar, tá ligado? Que nem, sei lá, dois Hadoukens. Ele tem o antiaéreo mais roubado do mundo, que é tipo uma meia-lua dele, que ele dá um chute, que você pode estar soltando um especial. Witch Lasers Fucking Fire of Doom, que ele vai ganhar do seu especial e vai te cortar, entendeu? E não contente em ser o chefão mais apelão do mundo, depois de algumas versões, o Rugal, ele tem um upgrade, tá ligado? Que é ele virar o Omega Rugal, que aí ele fica o chefão mais apelão do universo, porque ele não contente em ter todas as paradas possíveis pra acabar com seu personagem, combos e alegria, ele cria mais recursos ainda, ele ganha uma aí filha da puta, tá ligado? Que ganha de tudo, tá ligado? E ele não, na verdade, acho que esse filho da mãe não tem aí, porque todos os golpes dele são mega pelões, então ele não precisa, tipo, analisar as situações, entendeu? Então... O Rhodes e suas falas épicas, eu concordo com tudo. Segundo o Seiji, o Rugal é o chefe step de qualquer jogo do King of Fighters. Amém, Seiji. O Rugal, cara, pra fechar assim, o Omega Rugal, cara, não tem jeito. A única chance de você ganhar dele é você ou ser maceteiro, que é uma parada extremamente arrogante em jogo de luta, na minha opinião, ou você consegue chegar ao tópico do jogo de luta, que é o combo infinito, que é uma parada não real pra muitos, entendeu? Que é a parada tipo asiático. Né? Tô no nível asiático. Vou fazer o chefão de boot do treino, tá ligado? Só bater. Então quer dizer que o Rugal, ele ganharia do Shao Kahn e do Seth. Fácil, ele é... O Seth soltando especial, o Rugal solta um poder e ganha de prioridade. Porque o Rugal tem prioridade em tudo. E o Shao Kahn, ele ia vir com a marreta e o Rugal ia soltar a meia-lua dele antiaérea lá roubada também. O Rugal passa na frente na fila do banco também? Ele tem preferência? Não, com certeza. Ele tem preferência na vida, assim, em geral. Por isso, é um chefão que me marcou, já me tirou muitas fichas e é isso aí. Rugal para presidente. Nossa. Do mundo, né? Para presidente do mundo. Mundo! Do universo, do universo. Universo. Olha, o outro chefão que eu escolhi aqui, ele não chega a ser bem um chefão. Mas ele é tão agoniante quanto um chefão. Eba! Porque ele é verde, ele chega assim, aviso prévio, explode tudo ao seu redor. É o Blanca. É um Hulk suicida. É o Hulk. Não é o Hulk. Não é o Hulk. É o Creeper de Minecraft. O Creeper é um bicho extremamente filha da puta. É o Creeper de Minecraft, cara. A coisa mais irritante do universo, velho. Porque você tá lá, você construiu tudo que você precisava pra do nada. Ênfase no do nada, tá? Do nada. Aparecer, mesmo que esteja iluminado, mesmo que você esteja já habitando aquele lugar, ele vai aparecer. E vai chegar sem aviso prévio. Você vai só escutar um tsss. Quando você escutou, já era. Fudeu, tá? Aparece Yurdaid, né? Quando você escuta, já vem o Yurdaid, você nem vê. Na verdade, ele é uma parada totalmente particular, porque esse tch, ele tem um segundo, que é o tempo exato pra você falar fudeu. Não tem reação nenhuma depois disso. Já aconteceu de você explodir sem nem ver o Creeper, né? É. O Creeper seria, então, ele seria insano? Você não sabe qual é a motivação dele, ele só quer ferrar com a sua vida. Ele é insano porque ele se mata, cara. Na verdade, o Creeper no Minecraft talvez fechando aí, pra mim, na minha concepção, ele é um agente divino que serve pra trazer o equilíbrio. Na verdade, eu considero o Creeper overpower, insano e assustador. Dominador do mundo. Porque quando você vê ele, e você vê que ele já tá chegando e você, tipo, tá num beco sem saída, você fala, fudeu! Você fala, fudeu. É aquela coisa, você não tem controle sobre ele, você não tem armas pra ganhar dele de uma forma segura. Justa, né? Justa, é. Mas é isso aí. Ele é injusto por si só, né? Eu acho que ele é um chefão muito importante, porque ele destrói barreiras, sabe? Assim, no mercado. Literalmente. Mas eu acho legal, assim, válido, inclusive, Mugiwara. E não tem jeito, né, meu? Inclusive, eu vou ficar rico porque eu vou inventar um detetizador anti-creeper e isso vai dar muito dinheiro pra mim. Caraca, velho, isso vai salvar muitas pessoas. Vai dar dinheiro virtual infinito. E imagina você jogando Minecraft no hardcore, você só tem uma vida, velho. Então, fechando aí a nossa galeria de vilões, tá, né? É, cabeça, fecha aí com a sua opinião aí do seu último chefão. Esse chefão é uma unanimidade entre todos nós aqui participantes, né? Eu acho que não teve ninguém aqui que não... Tudo brincando. Quer dizer que não foi marcante, deixou de ser marcante pra ninguém, que é o Red ou o Ash, pra mim sempre foi o Ash, né? Até eu aprender. De Pokémon Gold, Silver e Cristal. Genial. Né? De Pokémon Gold, Silver e Cristal, Pokémon Heart, Gold e Soul Silver. Red, é que ele foi marcante na época do Gold, Silver e Cristal, né? Que foi a primeira vez que a gente jogou, pelo menos. Isso, isso. Nossa, demais, cara. Meu, a coisa mais épica que tinha é você entrar na caverna e falar, o Ash! É, o Ash, cara. É, pra quem você que não manjava, tá ligado? Quem zerou sem detonado tem uma experiência melhor ainda, cara, porque você chega lá sem consciência nenhuma. Você não tem ideia do que vai aparecer, tá ligado? Nessa caverna. Se você ganha da liga lá e ele fala, ó, o campeão te espera à sua esquerda. Aí você entra no monte da esquerda e tá tipo... o monte Silver, né? E tá lá, cara, o Red, velho, o campeão da liga, entendeu? Um chefão muito importante, eu não sei porquê... E ele tá de costas pra você, né? Aquela coisa tipo, eu não estou esperando você. Não, e demais, é. O que eu acho legal é que eles resgataram do primeiro jogo. O Red, ele é um chefão melhor ainda, porque é o seguinte, ele foi você no primeiro jogo, e isso aí, Mugar, ele pega toda aquela sua experiência que você teve como treinador, todo aquele seu caminho até virar campeão, e resgata isso numa continuação, acho que da melhor maneira possível. Pra mim, essa é a melhor, eu concordo, assim, que é a melhor uso de continuação do mundo, assim. Ele pega toda a sua experiência que você adquiriu em anos jogando e usa contra você. Não, que ele é o único personagem do jogo que realmente os Pokémon são balanceados na questão dos efforts, que já tinha, entrou nessa geração. Ele usa golpe super efetivo, ele faz troca, dependendo do tipo, ele tem uma inteligência artificial muito grande. E se você prestou atenção nos diálogos, né, nas falas, durante todo o jogo do Pokémon Gold, Silver e Crystal, os personagens falam pra você... Não dá bobeira. É, ele fala, ó, passou um cara aqui que acabou com a equipe Rocket, ele... Entendeu? E eles vão comentando isso pra você. Isso é muito... Ele é uma lenda que você criou, entendeu? Pô, é demais, cara. Ele é mencionado, inclusive, lá pelo cara que o Rods é fã lá, o Gary, lá no, quando ele tá no ginásio. Não, é, começa quando você enfrenta o Gary. Pra mim, começa aí. Quando você entra no ginásio de Viridian e o Gary tá lá. Uhum. Você já fala, caraca, né? Já é um blown mind. Isso, não, demais. É, ele é um cara do bem, mas ele meio que conquistou o mundo, entendeu? É, ele é um mestre Pokémon, é aquilo que você tá querendo ser desde que você pegou o Game Boy. Quem não quer ser o campeão, velho? Poxa, você tá enfrentando o ápice, velho, de duas gerações, entendeu? Que é a antiga e a atual, entendeu? Você tá arrumando pra virar o campeão dessa geração, entendeu? E pra isso, pra você ser o campeão da segunda geração, nada mais justo do que te botar pra lutar contra o campeão da primeira geração. Eu acho isso genial, assim, não vou poupar termo, assim, a parada, assim, pra mim, naquela época, eu pirei, sabe? Eu não tinha tanta idade, assim, pra ser mega tocado por jogos, entendeu? Não tinha essa parada tanto, e eu me senti mega influenciado pra essa experiência. O Red, pra mim, é o ápice, assim, do que um chefão tem que representar pra você, entendeu? É aquela coisa, você tem o respeito, você tem o medo, você sabe o que ele pode fazer contra você, você sabe, pô, o cara é o melhor, ele é o melhor, e você sabe disso. Isso, demais, demais, cara. Não, e outra, e a cada Pokémon que ele põe na arena, você fala, qual vai ser o próximo, sabe? Você fica numa luta intensa com ele, porque é uma luta intensa. Primeiro que não existe maneira de você ganhar dele de primeira. É. Eu lembro que na época, pra mim, foi assim, uma coisa de outro mundo com o celular, porque assim, eu terminei o jogo antes, eu cheguei 7 vezes na liga normal, antes do segundo continente, e não sabia da existência do segundo. Então o jogo tava, tipo, parado de ter zerado 7 vezes. Aí um amigo falou, ah, você não vai pro outro continente, me explicou. E aí eu tava num hype, eu tava 2 dias, cara, não parava de jogar. Eu fiz o segundo continente em 2 dias. E quando eu chego na caverna e eu vejo que ele, cara, você pira. Eu perdi, logicamente, a primeira vez, né? Porque você não está preparado emocionalmente, nem tecnicamente. Nem tecnicamente. Nem emocionalmente, nem fisicamente, nem tecnicamente. Não, ressalva que não existem culhões pra enfrentar o Red, cara. Não existe. Me corrija se eu estiver errado, mas é a única batalha em game da história de Pokémon que tem um monstro acima do level 80. No primeiro é 81, no original, né? No Gold, Silver e Crystal, os Pokémons dele, o maior é 81, que é o Pikachu. Os iniciais estão todos no 77, o Charizard, o Venusaur e o Blastoise. Isso. O Snorlax 75 e o Espeon no 73. Já na nova... Não tem um abaixo de 80 na Heart Gold Soul Silver. O 80 é o Lapras, que é o mais fraco. O Pikachu tá no 88. Cara, é absurdo. Você não chega ali com esse nível. É extremamente difícil. O especial ataque do Pikachu é absurdo, né, velho? Que é justo, justo. É, já, ele devia estar no nível 112, né, na verdade. Pikachu do Red tem o melhor Thunder do mundo. É aí que você dá aquele gosto de ver... Tipo, puta, como o Red é bem melhor do que o Ash, tá ligado? É, não, na época eu achava que era o Ash. Eu achava que era o Ash. Eu falei, eu tô enfrentando o Ash, velho. Na época você pensava, ah, espero que o Ash fique assim um dia. Mas aí depois que você descobre que na verdade não é o Ash, aí você fala, ah, então faz sentido. A gente tá esperando até hoje, né? A gente tá nessa expectativa até hoje. Mas é sensacional. É assim, é o ápice, assim, de uma experiência que dá pra ter. E chefão é isso, é você superar uma barreira, superar um obstáculo, chegar naquele objetivo, ter aquele reconhecimento, entendeu? Ou não superar e tá jogando contra ele até hoje. É uma coisa muito legal. E acho que fechando aí o cast, eu gostei assim, eu tive até agora uns devaneios assim, legais sobre... Devaneios. Minha infância de frustrações aí jogando. E acho legal, os chefões são importantes, eles marcam as nossas jogatinas. Marcam e marcarão nossas jogatinas. E eu acho sensacional, assim, reviver essas experiências. Eu acho que vale até a pena você tentar enfrentar de novo o chefão. Eu gosto muito quando o jogo ele não zera e reseta, quando ele salva antes do chefão. Que é pra deixar você jogar infinitamente com o chefão, eu acho isso bastante legal. Então, fechando aí, os chefões são muito importantes, vocês perceberam ao longo aí desse programa o quanto eles podem ser marcantes, né, na história dos nossos protagonistas virtuais aí. E não tem experiência completa em videogame sem chefão, eu acho. Ou será que existe? Também é uma coisa legal se levantar aí. Mas eu queria agradecer aí a galera, né, por fazer parte aí dessa trupe aí de players aí. A nossa party derrotou todos os chefões do mundo. Então a gente é campeão. Eu acho que nada mais justo do que tocar uma música de campeão agora, já que a gente zerou esse cast. Então até a próxima, galera. E vamos lá, de olho no próximo objetivo. Valeu. Confiram os e-mails e tchau, né? Falou, pessoal. Fechou, falou, galera. Começando mais um Caixa de Entrada, pessoal. Bem, olha, inicialmente, obrigado pela recepção do Caixa 007, que não é de James Bond, é de Madoka. E aqui quem fala é o Mug e comigo tá o... O Jim tá aqui. Antes de mais nada, já vamos agradecendo aqui os nossos parceiros... Level 1 Podcast, Dollars Cash, Anypare, Otaku Company, Legcast, Ota Crazy Go Go e Mini Clouds. Recadinhos básicos, então, aqui de parceiros. Lá na Anypare, a coluna do Mário Toledo, que ele está fazendo, está lançando todo domingo, uma parte sobre falando de Pokémon FireRed e Leaf Green. Até o momento dessa gravação de Caixa de Entrada, ele está na parte 7,5. E está lançando, está legal pra caramba, tem altos prints lá dele. e acompanhe, tá muito bacana. Sim! Fora parceiros, nessa semana que passou, teve uma coisa muito, muito, muito bacana pela sociedade de podcasts, pela podosfera, fora da vida da internet, não é isso, Jim? Olha só, quem diria, podcasters tendo vida fora da internet, isso é tipo um milagre. Isso é uma coisa que é estranho só de pensar. Esse fim de semana a gente esteve aí num bar, lá na Liberdade, eu tava lá, o Mug tava lá. Ah, o pessoalzinho aqui do Projeto X, fora um pessoal que mora longe e que não queria ir por problemas de vida social também. Um pessoal aqui do Projeto X foi lá na Liberdade que teve o Boteco on the Rocks. On the Rocks. Né? Muito bom, muito bom. Teve várias atrações, foi tipo, foi quase um evento, né, Mug? Oh, foi quase um evento. Me diz aí, onde mais você vai ouvir o Marcelinho contando, cantando coisas eróticas lá? Cantando no karaokê, velho? Bem, só pra vocês saberem, o Boteco on the Rocks começou com a galera do podcast do Games on the Rocks. E eles começaram a fazer uma confraternização por lá, numa certa choperia na Liberdade, né? Nossa, uma certa choperia da Liberdade. Choperia Liberdade, né? A gente não vai falar porque a gente não quer que vocês invadam o nosso exatamente. Espaço. É isso aí, é nóis. Só que não. Até porque o nome não é Choperia da Liberdade, né? Imagina. E eles aderiram ao seguinte, vamos chamar outras pessoas de outros podcasts e ouvintes e afins. E, cara, juntou muita gente, juntou até gente que, tipo, tava por ali, tiozinhos fucking true que estavam cantando karaokê também. E como também teve a BGS nesse final de semana, né, que foi a Brasil Games Show, então muita gente de fora veio pra cá, pra São Paulo, e aproveitou, já saiu da BGS e foi direto pro Boteco on the Rocks, né. Enfim, se caísse uma bomba ali naquele lugar, acabava com mais da metade dos podcasts de São Paulo. E fora de São Paulo, alguns também. Mas foi muito legal. E nesse final de semana, logo depois que a gente tiver já lançado esse podcast, vai ter duas coisinhas que a gente vai estar andando por lá, que vai ser a Comics Fest e a VGL, a Video Games Live. E também não podemos esquecer, porque nós temos uma raiz assim no... comentar, né, mesmo que a gente não vá, a gente tem uma raiz assim nos animes, vai ter o Anime Fantasy, né? Ah, vai ter o Anime Fantasy, eu só não sei se a gente vai poder ir por tempo, que vai ter tanta coisa esse final de semana que vai ser complicado. Então, galera, agora que a gente falou do boteco, foi legal, foi divertido, a gente vai pro intuito, né, do Caixa de Entrada, que é a comunicação dos ouvintes com a gente e vice-versa, e por aí vai. E ô, Mugi, me diz aí, o que tem aí no... na nossa caixa de entrada dessa vez. Então, Di, a gente recebeu aqui um e-mail do Nicolas Valentim, que é o Nico que a gente conheceu lá no Boteco on the Rocks. E ele escreve aqui falando a respeito do cast de Madoka. Primeiro, nunca vi na Noha, mas vamos lá. Sou o Nico Valentim, 20 anos, estudante de publicidade e propaganda. Editor de áudio e puxador de grito quando bêbado. Abre aspas. Mano, na boa, aquela mina ficou envergonhada, só digo isso. Fecha aspas. E continuando aqui, ele fala: prefiro Steins Gate a Madoka, apesar de achar que a arte do segundo é destruidoramente melhor do que qualquer coisa que já vi em animação 2D japonesa. Apesar de que o roteiro não acompanhou. Olha, falou que o roteiro não acompanhou de Madoka, hein? Não gostou, hein? Olha só. Mesmo que o roteiro tenha várias camadas e blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá, fica difícil a credibilidade de um universo onde nenhuma garota fez o desejo de desfazer a decisão de tornar-se uma Mahou Shoujo assim que quiser. Ou seja, desejos infinitos. Puta que pariu, cara. Realmente, ele foi além, cara. Eu não tinha pensado numa hipótese dessa. Você não pode fazer isso. É a mesma coisa que pedir mais desejos pro gênio, cara. Não rola. Isso vai muito além da minha cabecinha. Então vamos continuar com o e-mail do Nico, que continua escrevendo. Que a inserção de viagem no tempo no anime foi bastante forçada. Além do final corrido para caramba, na opinião dele. Também, terminando aqui de escrever, ele fala que o encerramento do coelho filho da puta denuncia o clima do anime demais. A animação e a música são tenebrosas demais, até no primeiro episódio, quando Madoka parece ser só mais uma Mahou Shoujo. Então, pelo que ele fala, assim, ele já tinha percebido que no primeiro episódio já não ia ser uma coisa tão bonitinha, que nem é todos Mahou Shoujo. Bem, e continua aqui, de qualquer forma, alonguei meu e-mail demais, um abraço e até o podcast de King of Fighters. Olha, tá aí uma boa indicação de podcast. Provável que a gente faça. Não saia, não sei quando que seria um lançamento desse cast, mas um dia a gente faz sim. E, cara, o Nico, ele levantou várias coisas que ele acha de Madoka, que ele não gostou algumas coisas, mas pelo que eu percebi, ele ainda gostou de algumas coisas, como a parte de animação, essas situações, ele achou bacana. Cara, eu achei Madoka muito bom, e o seu desejo infinito tá errado, tá muito errado, e você falou merda. E se você ficar bravo, manda e-mail pro Rods. Nossa. Não, brincadeira, tá? Bem, essa é a opinião do Jim, mas mesmo assim, Nico, se você ficou bravo, manda e-mail pro Rods, tá tudo certo. Agora o Jim tá muito feliz, porque a gente vai abrir aí mais um pedaço da nossa caixa de entrada, um pedaço muito especial pra mim, que é como se fosse meu filho, porque foi eu que fiz, o Comentando Comentários. E aqui hoje a gente vai começar com um comentário que saiu na coluna Meus Heróis Não Morreram, Só Se Perderam em Reboot, coluna escrita pelo grandíssimo Cabeça. Então, agora vamos puxar o comentário lá do site. O comentário diz mais ou menos o seguinte: o Aquaman é o único que se deu bem no reboot. As melhores histórias são dele. Tá, esse foi o comentário do Wagner José Antônio Pimentel. Caralho, cara, que nome de quatro espaços. Caralho, mano, que nome composto de quatro nomes. Exato. Não, Pimentel, beleza, tá ali. Mas enfim, eu sei que muitas pessoas vão discordar de você. Uma delas vai ser o Rhodes, porque o Rhodes tá fanzíssimo dos 952. Mas eu ainda acho que o Aquaman não é que ele se deu bem no reboot. É que ele não podia ficar pior. ele entrou no nível normal, patamar de um super-herói. Ah, é que eu vou falar uma coisa pra você, cara, em relação a esse 952. Eu discordo de você por um simples motivo. Esse foi depois do reboot, a DC conseguiu alcançar a Marvel depois de tantos anos em vendas e não sei o que, por isso estava muito bom. Só que sabe como é, né? A Marvel resolveu lançar outro negócio e a DC voltou a ficar em segundo. Próximo. Marvel wins! É que a maioria do pessoal aqui da staff é de Sinalta e eu sou uma das poucas pessoas que defende a Marvel. Eu tô contigo, o Kiba também tá contigo. Oh, o Kiba tá comigo? Sim, o Kiba é Marvete. Não sabia, eu achei que o Kiba era de Sinalta também. Mas whatever, a gente continua sendo o menor número. Próximo comentário é são os comentários agora da postagem do Projeto X-007 Mahou Show de Madoka Mágica. E começando pelo comentário do Kazu. Ele já vem assim: fala aí, galera do PX, parabéns pelo podcast. Olha, concordo com vocês, Steins Gate é o melhor anime de 2011. Não é. Abre aspas. Não é isso aí. Não fecha é. Aspas. Never. Mas mesmo assim, Madoka é excelente. Eu diria até que é um anime Mahou Shoujo definitivo. Se você assistiu Madoka, você não precisa assistir mais nada do gênero. Nossa, fãs de Nanoha estão se remoendo agora. Tá tudo ali explicado. No aguardo pelo próximo cast. PS, não ouvi todos os episódios ainda, mas os que escutei gostei bastante. Só faço alguns ajustes nos volumes, pois em alguns momentos as vozes estão muito baixas e a música está alta, ou as vozes de alguns participantes estão mais altas que as dos outros. Cara, um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Um dia a gente acerta. Quer comentar alguma coisa agora? Eu sinto pena da sua alma. Enfim. Fala sobre o que ele falou do... Cara, eu considero Madoka o melhor anime de 2001. Não é. Eu acho. É por isso que o Jin não estava no cast de Madoka. Ele é fanboyzinho demais da série. Não, eu não sou fanboy. Eu percebo os erros e tudo mais e etc. Tipo, o Steins Gate é muito bom. É muito bom mesmo. Mas fiquei em segundo lugar. E pra fechar aqui a caixa de entrada, temos uma pergunta aqui pelos comentários. Uma pergunta da Monique Pantoja. Ela pergunta: e por que a caixa de entrada é na saída? Ou seja, por que o caixa de entrada é no final do podcast, né? Assim, ó, por que o caixa de entrada é no fim? Porque é o seguinte: o cast, ele tá acabando. Então é o momento de você entrar com seus comentários, entrar com seus e-mails falando do cast. Ou seja, você não vai ter algo interrompendo o início do cast e o início do desenvolvimento do cast. Não, mas não faz todo sentido. Se o cast de entrada fosse no começo, aí você teria que, tipo, primeiro ver a caixa de entrada pra depois ouvir o cast pra depois enviar o e-mail. Já não. É tudo uma coisa cíclica, é bonito, é simétrico. Você tá escutando Caixa de Entrada já pensando no e-mail que você vai mandar pra gente, tá vendo? E além disso, também tem toda uma parte burocrática que não convém falar aqui. E só mais uma menção ao Rosa, como o Jim gosta de falar. Valeu, Rosa! É muito legal jogar TCG de Magic contigo, velho. Não, mas na verdade não é esse Rosa. Vamos à real menção ao Rosa, que vai ser para o Kaique Machado, que fez um baita comentário lá no Facebook do Projeto X Podcast. Valeu, Kaique, pelo comentário que você fez. Comoveu demais a gente, entendeu? E, enfim, ele envolve muitas coisas, assim, pessoais, então a gente não vai mencionar tudo exatamente que ele escreveu, mas, putz, cara, valeu por você falar que gostava de escutar a gente, continue escutando a gente, e quem quiser ver o comentário do Kaique Machado, sei lá, a gente deixa o link da postagem aí, que é um comentário bem grande, e, cara, valeu. Realmente, só é isso que eu consigo falar, cara. Valeu. Quando eu li o seu comentário, praticamente correu uma lágrima do meu rosto, cara. Finalizando pela terceira vez esse podcast, a gente quer deixar uma desculpa aqui pra Marina Costa Pantoja, que a gente leu Mariana e é Marina o nome dela. E, meu Deus, acabei de me tocar que ela deve ser parente da Monique Pantoja. Por favor, se vocês forem parentes, escrevam nesse cast que vocês escutaram. E sim, nós somos parentes, grau de parentesco, então dá uma de Animaniacs. Não, não somos parentes. E pra encerrar, pela quarta vez, Jim, a dica do próximo podcast. E a dica dessa semana é fita VHS. Oh yeah. Eu tenho certeza que metade das pessoas que estão ouvindo isso nunca viram uma dessas. E um parabéns para a Arisa Chan, que quase acertou a dica da semana passada. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito. Espalhem a palavra. Passem na porta de cada pessoa da sua rua, falando assim: escutem o Projeto X Podcast. E é isso aí. Dessa vez finalizou pra valer. E até a semana que vem. E assistam Madoka. E é isso aí, assista Madoka, falou, tchau, tchau. Sejam bem-vindos a esta bagunça que é o Projeto X. X de Xuxa? Pô, né? Não. Não, Xuxa não. Não, corta o Xuxa, já tá legal, então. Ou seja, games são basicamente a indústria da frustração. É pra isso que você... Entendeu? A indústria da frustração. E dentro dessa indústria da frustração, a gente tem alguns obstáculos, né? Dentre eles, obstáculos final de cada etapa, né? Esses são os chefões. Eu gostei do trava-língua, indústria da frustração. Frustria não. E o que nos frustra são pá. Mas eu falei certo ou não? Falou certo. Pior que você então falou certo. Ai, ufa. Então, o que é um chefão, galera? Quem que... Super e choque. Depois a gente pode citar também... Pensei nele também. Depois a gente pode citar também... Peraí, deixa eu me recompor. A gente... Rods, o que nós vamos fazer hoje à noite? Porra, cabeça, exemplos. Vamos lá. Não, pô, você não entendeu, né? Vai pro erro. Vai pro erro. Cabeça, exemplos. Se eu editar o bruto, isso daí vai ser usado. Era pra você ter falado. Vamos tentar iluminar o mundo, Bug. Felícia. É. Cabeça, exemplos. Exemplos, então. Cabeça, exemplos. Fechou? Não fechou. Porra, mano. Cala a boca. Não, chega, vai pro próximo. Agora é a cabeça. Tá. E vamos lá, cabeça. Seu pronto, chefão.